tudo errado. Quando os pés estão cansados e sem força já não dá pra caminhar. Quando se perde o sorriso, te apontam os amigos e as lágrimas começam a rolar. Quando chega o fracasso, sobre as cinzas estás sentado, e quem olha não dá nada por você. Lá no céu tens um amigo, veja, nada está perdido, é só um oleiro moldando você. Já perdeu sua riqueza, sua fazenda, sua renda, e os seus servos que outrora lhe serviram. Só perdeu os seus 10 filhos, de tudo que tinha consigo. O que restou foi um caco de telha em sua mão. Um caco de telha. Fiel, é a bússola que leva o crente para o céu.